pra mim é nada. Tudo pra mim não basta. Eu quero cada gesto, cada palavra, cada segundo da sua atenção. Faça isso por mim. Leve a dor pra longe daqui. Estou cansado de ouvir que eu só sei amar errado. Cansado de me dividir. O que é certo no amor? Quem é que vai dizer? O que calar? Falar e querer. Quero absurdos, quero amor sem fim. Quero te dizer que eu só sei amar assim. Parada. Absurdos, amor sem fim. Quero te dizer que eu só sei amar assim. Quero cada gesto, cada palavra, cada segundo da sua atenção. Faça isso por mim. Leve a dor pra longe daqui. Estou cansado de ouvir que eu só sei amar errado. Estou cansado de me dividir. O que é certo no amor? Quem é que vai dizer? O que calar? Falar e querer. Eu quero absurdos, quero amor sem fim. Quero te dizer que eu só sei amar assim. Da-da-da-da. Absurdos, amor sem fim. Quero te dizer que eu só sei amar assim. Da-da-da-da.